São Carlos, ZYK657, ondas médias 1450 kHz, 1000 watts de potência. Rádio São Carlos, a primeira da cidade. São Carlos, São Paulo, Brasil.